E aí, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 013. 1013, eu ajuste direita na Índia, 19-118-9514, 759, bom dia. Passando do 2, 2, 3. Tá um pouquinho atrasado, tá vendo a possibilidade da gente voar direto à água ou direto para a pista? Tá autorizado direto à água e após água direto Vitória da Conquista. Passando do 2, 2, 3. Tá, gente, direto à água e após água direto para a pista. Muito obrigado, gente. Gol 92. Gol 092, completo sinal de Sumi Torre, 1895. 1895, então. Serra Charlie Eco, reduza para 190 mais, desça para 2.3, autorizado sinal ILS, parque estabilizado. 1.90 nós, 2.000 pés, autorizado ILS, vai reportar estabilizado Serra Charlie Eco. 092. Confirme gol. 1.092. 1.092, bom dia. Continue a aproximação. Reporte marcador externo, transpouso baixado e travado. Afirma. Externo agora, baixa e travou. 1.092, continua aproximação, aguarde pista livre, com ajuste no 013. Sim. Boa 1.092, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.00 graus, 0.69. Sim, 92. Bola 759 do canal 238, chama o controle 119, sinal 35. Sinal 35, obrigado. Outro Salvador, 1759, vai passar 2 mil pés na Dial. Golema 759, bom dia, contato radar, subatório nível 380, voo direto Leda. Direto Leda, 759. O sinal é 225, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.000, autorizado ILS, reportará sinal 225. Sierra Charlie Eco, estabilizado localizador. Sierra Charlie Eco, completo sinal, chame torre 1895. 1895, grato. Luna 092 no solo aos 39, direita 121, decimal 9. Direita 219, tchau. E bom dia, Papa Papa, Serra Charlie Eco. Papa Papa, Serra Charlie Eco, continua a aproximação, reporte marcador externo, grande fuso, baixado travado, ajuste no 013. Vai reportar o Serra Charlie Eco. Salvador, bom dia, voo 092, tudo bom? Voo 092, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette para o 8, 092. Sou externo, baixado travado, Sierra Charlie. Sierra Charlie Oeste, correção Sierra Charlie Eco, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus e 0 menos. Livre pouso, Sierra Charlie Eco. Não, faz 59, poderia coordenar a prova de brilho? Aguarde. Romeu Golf para da missão 97, decola da pista 97, 45. Sem problema, sua cópia. Alô, tá. Ok, tô no aguardo. 159. Bom dia, voo no 649, pronto, no posto espera da 10. Voo no 649, autorizado a alinhar e manter o sistema 0. Alinhe e manter o 0, 649. Charlie Eco no solo aos 42, direita 1, 2, 1, décima noite. Mike Eco Oscar, bom dia, pronto pra cópia, Manati? Velocidade Salvador, Manati, no meu pés, após decolagem, curva direita, corredor Axé, 0133 é o código, 119, decimal 35 é o controle. O nome é 49, autorizado do colapso 10, vento 130 graus 05 nós. Acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, bom voo, Mike Agosca. Charlie Sierra Eco, bom dia. Me confirme, por gentileza, o passo que vai prosseguir? 5-1-1-3-3-9-5-7-5-9. Alô? Um minutinho para sua cópia. Papo Romeu, Mike Acosta, Liga Sena, Chamber Pax. Eco, conhece aeródromo? Autorizado via Alfa, Juliette, contorno Pátio, Michelina Lima, Serra, Charlie Eco. Papapá, Charlie, Serra, Tango, pronto para cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, nível de voo 340, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo, código após direto, a radial 291, conforme a rota do seu plano. A primeira curva será à esquerda, cabeceira 17, código transponder é o 5410 e o controle 119, decimal 35. Estabilizado no RLS, questionar 6285. Acionamento 225, complete sinal de Santa Torre, 1895. 1895, obrigado, bom dia. 35, autorizada, Charlie Serra Tango, tá ok? Mantenha a subida e todas as outras informações, tá ok? E tá no Pat 5, me confirma o tal dele? Salvador, China 6225, final ILS, baixar travado. China 6225, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 06 nós, ajuste no 013. Teve pouso, 6225. Esse é pushback. Serra Charlie, quando você agilizar para contornar o pátio, eu tô com um gráfico que tá dependendo da sua, do seu cruzamento do pátio principal para liberar esse pushback. Ok, muito obrigado. 4234, puxa aciona, ponto 9, chama pro taxa. Serra Charlie Eco, táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chame torre em 1895 para o cruzamento da pista. Passarei 2223, está no centro do Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 1288, é 499. Novamente. P5384, você está ciente da, do NOTAM de Maceió, fechado até 11h35 do Lula? P5384, está na minha escuta? P5384, sua transmissão está muito baixa. É, você tá, como você está me recebendo? 100%. Será às 12h10. Horário com boa, tá ok, então. Só queria saber se o senhor já tava ciente desse fechamento. Então o senhor tá ciente, né? Sim. Tá ok, então livre, se tiver questionamento, chama pro táxi 5384. Trabalhando. Sete ali, autorizado o cruzamento? Até o Pat 5. Livre, só na chama para táxi, Charlie Serra Tango. Salvador, China 6225, Ivana Costa. Táxi, Alfa, Juliette, China 6225. E Alfa, Juliette, Costa, 6225. Fazer o 4234, solicita táxi, 64, Bosta, Serra Bravo, Mike, Oscar, 3225. Táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame 1895, ajuste no 0 no 3. Pátio Índia Alfa, Banco Saradão, 2-0, camarada 18, direção 95, Senegal. Salvador, Mike Yankee November. Prossiga. Bom dia, solicito a autorização de reboque da posição 7 para a posição 2, aqui no pátio principal. Posição posição 07 para a posição 02, é isso? Positivo. Aguarde o Mike aqui no VB. Ok, aguardando. Papa Romeu, Mike Eco, para o táxi. Mike Eco, autorizado o táxi. Reporte na Taxi Oscar. Papa Romeu, Golda 649, Semicentro Recife, 1251 e Alterne 13395. 251-3395, bom dia. Bom dia. Confirme. Prefeito Lima Papa Mike. Sente uma tem condições visuais, ajuste na 0 no 3. Passanado 2000. Assume o código 0230. Reporte passando Vera Cruz, o Lima Papa Mike. Está com 1 a 0 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Aracaju. Quer ouvir de novo, por gentileza? 1 a 0, 10. Táxi via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chame 21895, ajuste 1 a 0, 1 a 3. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 21895. Da Juliette 6225. Sim, deixa eu manter a posição 6225. Ok. Mike Ian de November, avanço do reboque. Está autorizado o início do reboque. E chame no través do portão meia dúzia. Ok, autorizado até o través do portão meia dúzia. Chame 6225, entre a Juliette, portão 1. Azul 4299, bom dia, vou direto do Ana, desça para 4003, ajuste 1013. Puxa, né, 6225, ingresso Juliette, portão 1. Puxa, né, 6225, ao solo Salvador. Ok. Desconsidere. 6225, né, por considere 6225. Mantém posição, confirma? Sim, mantém posição. O trip já iniciou o táxi. Papá, reporte na papá. Mike, é Costa. Autorizado ingresso no 17, reporte alinhado e pronto. Juliette 1 no 6225. Azul 4234, decolada 54, controle 119, decimal 35. 119, 35, 4234, bom dia. Controle Salvador Azul 4234, decolou na PUC, um grave. Azul 4234, bom dia, contato radar, subatório nível 350, vou direto PUCA. 350, direto PUCA, 4234. 06, formação é Índia, autorização Guarulhos. Um minutinho, sua cópia, 3613. Positivo. Diz que bom dia, mantém as condições visuais, ajuste no 0 no 3, reporte a batalha visual com campo. Alicia, então eu vou manter a posição. Eu tenho uma aeronave decolando, correção, um helicóptero decolando da 17. Posição. Tribo 5384, autorizada a decolar, pista 90, vento 1110 graus, 069. E o 9891, aguarde cópia, Fortaleza. Muito massa sua transmissão, Rio. Poderia repetir por gentileza? Que é Cosca, decolado ao 56, controle 119, decimal 35. Ok, vai chamar o controle 119, decimal 35. Controle é o Papa Romeo, vai que é Cosca. Papa Romeo, Mike, é quase que a BNZ mantém as condições visuais, às vezes chama 013. Confirme, prossegue para Manati? Atenção, prossegue para Manati, pede atenção para 2000 pés, no momento 800. Certo, está autorizado, direto Manati, 2000 pés, reporta 20 milhas fora. Vai reportar 20 milhas fora, e vai subir para 2000 pés, lógico. 9.35 é o controle. Está autorizado o ingresso na pista, reporte na cabeceira da 35, alinhado e pronto. 61.935, controle, da 3.000, correto, para posicionamento. Tá. Rio 9891, no pronto cópia. Autorizado Fortaleza 330, via Pesolo 19, Bangu, após a posição Abuco e após conforme a rota do plano de voo. A subida Momo Froti. Primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5450 é o código transponder. 119.35 é o controle. E é o vento 1 centena 089, suporte para o solo. 5384 ao 5719 decimal 35. 7935, 384. Guardião, evita sobrevoando a aeronave sobre a cabeceira 35. Controle Salvador, trip 5384, bom dia. Trip 5384, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, vou direto Puca. 190, direto Puca, 5384, guardando quando possível para o direto Aracaju. Aracaju não, desculpa, Marcelo. Sim, tá guarda. Charlie Sierra Tango, mantenha a cabeceira, aguarde. Guardião, passei com o controle 1935 ou 58 e com... 1935. 5384, 119.35. Controle, bom dia, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantém as condições visuais, às vezes chama 013. Reparte 11 na visual com calma, visual para pouso. 707. Bravo que o risco desça para 1000 pés, reporte se visual com campo. Desça para 1000 pés, reporte se visual com campo. Sete, frequência livre, mapa para mais. Bravo que diz que chame torre 1895. Bravo. Basque Whisky, Sunny Torre, 1-1895. Avião 4234, Sunny Centro Recife, 1-2685 e alterne 1-3365. Centro Recife 2085, alterna 3365, azul 4234. Azul 4299, desça para 2000 pés, registro no 013, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2013, reporte estabilizado, azul 4299. Tiago 150, mantendo a rotatória 1000 pés. Acesse, bom dia, só identificação. Trip 5217, contato radar 61 no Miles, Nordeste Salvador, voo Bonf, chegada Bonf, reporte no ideal de descida. Salvador, Mike, antes de 90, já está falando aqui na posição 2. Sete, obrigada. Bom dia. Bom dia, bom trabalho. Te passando 2 mil pés. Sete, passou mil pés, o Charlie Serra, tá, né? De 811, acordei a equipe de Salvo Chantar, tá? Charlie Serra Tango. Transfere com controle 1935, Charlie Serra Tango. 1935, obrigado, bom dia. Charlie Serra Tango. Black Luiz, reporte final 3017. Serra Tango. Charlie Serra Tango, vai dizer contato radar, se botar o nível 340, foi direto Cogbo. Positivo, 340, direto Cogbo, o Charlie Serra Tango. Frequência livre, guardião 07. Trip 5384, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, 5384, obrigado. Esse é 6312, bom dia, vou direto Duna, desça para 4000 pés, ajusta na 013. Salvador, papapá, Charlie Serra Tango. Prossiga. Senhorita, autoriza para o Charlie Serra Tango pro direto destino, radial 300, Salvador, Charlie Serra Tango. Autorizado direto destino, Charlie Serra Tango. Sente autorizado direto destino, obrigado, Charlie Serra Tango. Bravo, Kilo East, livre final 1-7, agilize o sistema um tráfego na final da 1-0. Localizer azul 4299. Azul 4299, complexo final de Semi Torre, 1895. 18, obrigado. Bom dia, autorizada a chegada às 11, desça para o nível 050, redução para 240 nós, número 4 na aproximação. Azul 4299, informe o tráfego Charlie 150, na curta final da pista 17. Charlie, que não te esquece, visual é a minha patrulha esquerda. Tango Bravo Kilo Whisky, autorizado pouso, pistão 17, vento 100 graus, 05 nós. Azul 4299, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 10, 4299. Bravo Kilo Whisky, no solo aos 08, faça o backtrack, autorizado táxi Telpat 4. Terezinha 3 a bordo, 3 de autonomia, livre táxi até o ponto de espera, até a parte principal Índia, ponto de espera Chame Torre em 118 decimal 95, ajuste na 013, bom voo. 217. Papá Romeu Golf, bom dia, vai decolando 35, pátio 5. Aguarde um segundo cópia, por gentileza. 685 e alterne 13365. 1285, 3365. 5384, bom dia. Bom dia. Azul 4299 no solo 09, livre pela Fox, solo 121 decimal 9. Não, negativo, não, ainda não temos a plano do senhor, por isso que eu já aguardo mais um instante. Quando tiver, já chamo o senhor para cópia. Boa, 4299, Lívia. 4299, bom dia, Alfa, Juliette, através do 08, segue o veículo do solo até o 9. Alfa, Juliette, através do 8, segue o follow para o 9, né? O Romeu Wolf copia. Autorizado, Salvador Paulo Afonso, nível 210, decola da 35, com curva à direita, saída Lotar, 5460 no transponder, controle 119.35. Rio 98111, bom dia, autorizado a linha de decola, pistola 0, vento 090004 longe. 35 direita, 210, quando pronto, chamo para fazer o estacionamento. Tá, então manda me escuta e aguarde 33 para torre. Pelo na presente, 1297. Eu vou passar a presença, repetir informação. Central 304, redução para 2109. Aguarde um instante. Como é o meu voo, eu estava voltando. Autorizado, liga 230 para Paulo Afonso. Confirme pelo menos. Gente, eu chamo a Recife 12685, alternando 13365. O Charlie Seata. Obrigado. Papa Triplo Romeu Golfo, livre acionar Chamber Tax. Informação Juliette, autorizado Salvador Confins, nível 360, decola da 1-0, curva direita, via Upisolo 1-6, da Eulê da Brisa saída, 5476 no transporte, controle opera 119-35. 989, bom dia. Rio 989, bom dia, contato radar, chuva para o nível 330, sai da Momo. 330 na Momo. 35217, 12 para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado sinal ILS, porto estabilizado. 08. ILS, pistão no 0, 35217. Negativo, aguarde, vou entrar em contato com o mesmo para fazer o fórum do senhor, porque eles não temos a autonomia para autorizar esse tipo de procedimento. Tem 3304, desça para 3000 pés, ajusta no 013. Quando 99, entramos em contato com a Israel, o anjo respondeu, ingresse no 09 no momento. Na 3312, complete final, chame torre, 1895. 295, obrigado. A gente teve que ir todas as aeronaves para ingressar, elas têm que seguir o follow me. Só pra sair, algumas aeronaves que estão liberadas desse tipo de procedimento. Xenemia 312, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, frente fuso baixado e travado, ajuste 1013. 1013, reportará externo. Juliette, a Tango, bom dia, confirme a parte física que decola. Aguarde coordenação, aguarde cópia. Papa Triplo Romeu Golf, autorizado táxi. Reporte para ingresso na pista. Ajuste 1013. Baixou e travou 63, 1-2. Oxana 6312, autorizado por pouso pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 0-6 nós. Livre pouso na 1-0-6-3, 1-2. Papa Triplo Romeu Golf, autorizado ingresso na pista. Reporte a linha de pronto, cabeceira 35. Juliette, a Tão Cotia. Autorizado Salvador Lençóis, nível 100. Decolada 35, curva esquerda, saída Momo, após direto destino. 5474 no transponder, controle opera 119, decimal 35. Sierra, estão com atendimento correto, confirme PLB. Sim, estacionamento táxi, chame torre 118-95, ajuste no 013, um ótimo voo. Pumba 3-1, que chamou o sol. Confirma? O Pumba 3-1, o segundo copo da guarda. Gente, diversão na chamada táxi, Juliette Serra, tá 1. Triplo Romeu Golf, autorizado decolar, pista 35, vento 090 graus, 079. Afirmo, Papa Triplo Romeu Golf. Tem 3304, reduza para 180 nós, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, porte estabilizado. 180 nós, 2000 pés, reportamento estabilizado em linha 5310, está 3304. Em contato com o mesmo para agilizar, para vocês terem aguarda. Porque a nossa companhia de seu já entrou 3 vezes, não sei, parece que você reduz. Paulo, bom dia, 63, 1-2, 1-2. Oxené, 63, 1-2, livre táxi, Alfa Juliette, 05, portão. Alfa Juliette, para o 05, 63, 1-2. Salvador, bom dia, 35-2-1-7. 5217, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, frente fuso baixado travado, ajuste no 013. Voltará, 5217. Papa Triplo Romeu Golf, decolado aos 1.20, chame controle 119.35. 435, errado, bom dia. Passou externo, baixado travado, 5217. 555217, autorizado pouso pistão na 0, vento 080 graus, 07 nós. Muito bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Bom dia, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Contato Rabátula para o nível 230, vou direto ao ataque. Direto ao ataque, Romeu, Romeu. Seu mano vai, tem intenção de decolar da 1735, o vento está 080 graus, 08 nós. E confirme também o parque de estacionamento, por gentileza. Ciente, autorizado Salvador, Paulo Afonso, nível 210, decola da 197 com curva à esquerda. 5503 no transpondo, sua saída é lotar, controle operando 119 decimal 35. São 3304, complete sinal, chame torre 1895. 3895, São 3304. Torre Salvador, bom dia, São 3304, estabilizado VLS 73 da 10. São 3304, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Portador externo, porta vigente, São 3304. No 3, Mongo. O 9083 na equipe de Sal, Chantar Taxi. 1-3-1 no copia. Autorizado Salvador, Serra Brava, Alfa Foxtrot, nível 100, decola da 10, curva direita, saída coral, 5455 no transponder, controle opera 119-35, aguarde para cotejamento. Passando externo, baixo travado, da 3304. São 3304, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, São 3304. Trip 5217, no solo de 23, livre pela Taxiway Eco, solo 121, decimal 9. Pela Eco, solo 1219, 5217. Salvador, trip 5217, livrando na Eco. Trip 5217, muito bom dia, táxi Alfa, reportagem da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, 5217. Rumba 3 no cotejo, por gentileza. No cotejamento correto, no pátio militar, chame pronto para possível de estacionamento. Autorizado táxi, reporte para ingresso, ajuste no 013. Até o ponto de espera, e a parte está o índio no ponto de espera, a torre, em 118 decimal 95, ajuste no 03, Mongo. Entendi, trip 5217 vai dar passagem 09 da TAM, após a passagem do mesmo, ingresso Juliette, 43, remota 04, quando latente ao sinalizador. Após a passagem do TAM, Juliette, 43, remota 4, 5217. Rumba 3-1 na escuta do sol. Na hotel, chame torre em 118 decimal 95 para cruzamento após retorno com a nossa frequência. Tá, 3304, meu solo 25, livre pela Fox. Chame o solo, 121, desse boa noite. Gente, Fox 219, boa. Bom dia, TAM 33014. TAM 3304, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte a TAM 3304. Da Juliette, 3304 da TAM. Ingresso Juliette 04, portão. Juliette 4, 3304. Romeu Golf, Semicentro Recife, 12685 e alterne 13365. Bom dia, informação em curso Juliette, pronto cópia para Brasília 320. Juliette, pronto cópia 6285. Autorizado Salvador Brasília, nível 320. Via piso 17, saída Arbo, transição Elefa, decola da 10, curva direita, 5505 no transponder, controle opera 119.35. Estorizado 320 Brasília, represento 17, saída Arbo, transição Elefa, decola da 10, com curva direita após 5505, transponder 1935, controle 6285. Estacionamento 25 no 01, reporte ponto de estacionamento. Portará. Nós. Até qual da 10, francês? Leia, francês. Zero. Campinas, 3 horas e 23 de autorização. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118.95, 18.03, bom voo. Índia, no parte principal, no ponto de espera 18.95, ou 9.083. Romeu, Romeu Golfo, na escuta. Juliette Serra Tango, autorizado a decolar, pista 35, vento 090 graus, 0 meia noite. Autorizado a NR, manter pista no zero. Tem, 3613, decolado aos 31, controle 119, decimal 35. 0935, tá 361, tribuna. Controle Salvador, bom dia, tá 3613, no perfil da Eucusa 2100. Tá 3613, bom dia, contato radar, subatado nível 320, voo direto Lisa. Curva direita para a Lisa, subindo para o 320, é o TAN 3613. Lima 31, autorizado o cruzamento de imediato. Na Delta, chame o solo e 121, decimal 9. Juliette Serra Tango, bom dia, contato radar, subatado nível 100, saí da bomba. 100 na bomba, tá bom? Espera, chama a torre novamente. Ele vai evitar a formação por 10 minutos. Tem, então 3613, após vivo e lida. Após vivo e lida. 3613. Confira novamente para o Rumba 31, tática de alfa. O Rumba 31 está livre tática até o ponto de espera. Juliette, tática principal, Índia. No ponto de espera, chame a torre novamente. 109. Decolagem para o 903. Papa, papá, papá, Eco, papá, Serra, na escuta. Gol 9083, decolado aos 35, controle 119, decimal 35. 1935, uma boa.